Ruf Alalif! Aí, Sam, isso já era. Aí, só, 50 não morreu, não. Mano! Fala aí. Mano, você não sabe o que aconteceu, mano. Foi, mano. Sabe aquele maluco lá da área, mano, que vinha trepado, mano? Era cheio de querer puxar o cão pra todo mundo, sentava o dedo sem dó, mano. Que é, cara? Aquele maluco lá da área, mano. Metia uma marra, era cheio de querer levar uma, mano. O que aconteceu, mano? Mano, descansa aí, fica na moral. Mano, pelo amor de Deus, mano. Se foi, fudeu. Acabaram de matar. Tá.